Leão no 649, direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro no 649. Me chama Recife, 251-3325. 251-3325, obrigado. Gol 9083, Recife, 251-3325. 2595-3325, bom trabalho. 1251-13325. Ah, tá ok, desculpa. 1251-13325. Gol no 9083. Confere, eu tenho provado 340, copia? Campinas, via Upslo 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, pós Leda, direto Bridge, onde interceptor via, pós conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5131 e o controle Salvador 120.8. Gente, uma pronta rotatória? Confio. Vai que acordar a plana dele, Budona. Repórter LS Full. Passará Full e LS Alpha. Romeu Mike Tango, torre 186. 186, Mike Tango. Torre. Bom dia, papai Romeu. Romeu Mike Tango, mantendo 1500 pés visual com a 17. Gente, Romeu Mike Tango, prossegue final da 17, é a porta terceira milha. Parei terceira milha, Mike Tango. Vai que é com o Delta V estabilizado. Torre 186. Delta na escuta? Na escuta. Intenções de pouso, por gentileza? Aqui a mais à frente liberar para pouso 97. Gente, vai se enquadrar como número 2, ok? Reporte para modificação do plano, Mike Eco Delta. Faltará a modificação Delta. O meu Mike Tango tem livre pouso na 17, o vento é de 080 graus com 13 nós. Livre pouso no 7, papai Romeu, Romeu Mike Tango. Mike Tango Zulu, prossiga. Mike Tango Zulu, prossiga. Gente, o cruzeiro da interseção, reporta para cruzamento da 1735. Romeu Mike Tango com o Cinepart, por gentileza. Parte da Aerostatus. Sente. Já estamos no mantém a posição, vai ingressar na aeronave que está na curta, pode liberar o senhor, ok? Delta para modificar os óculos da 1-7. Fazer uma base pela direita da 1-7, reporte no final, por gentileza, Michael Delta. Veja, estou na base da 1-7 pela direita, bastante travado, reporte no final, Delta. Taxiar a aeronave que pousou via Quebec, ok? O meu Mike Tango no solo agora aos 4-1, prossegue Lima, Mike Quebec, me chama na Quebec pro cruzamento da 1735. O Mike Eco Delta está autorizado, pouso na 1-7, o vento é de 070 graus com 9-9. O Delta sente. O Juliette Tango Zulu, ingressa por gentileza até a interseção, vou taxar o senhor via pista, ok? Me reporta na interseção para ingresso. O Juliette Tango Zulu, por gentileza, vai taxiar via pista, via Lima, e quando lá chama o solo no 219 para prosseguir, parte 3. Aqui é com o Delta no solo, aos 4-3, vou estacionar a frequência livre. Tango autorizado, cruzamento, estacionar frequência livre. Salvador, o Xanair 6312. Prossiga, Xanema 312. Gentileza, saída para Recife é a Conde mesmo? Saída Pouca, transição Caju. Pouca, Caju. Capitão Zulu, ingresso na parte principal, procede até o pátio 3, Capitão Zulu. Sente um minutinho pra cópia. Capitão Zulu apenas confirme a faixa na radial 317 por 180 milhas. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Irecê, Serra Novembro, India Charlie. Rota conforme apresentado no plano, DCT. Nível de voo 100, plano Yankee 100, pode modificar 085, coordenação. Sai da Momo, pós-Momo, DCT. Decola pistão no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5105 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, chame pronto, os gás estão tudo. O 1500 pés, corredor Veracruz, reporta Paripe. Sola, Ocean Air 6312 novamente. Então, por gentileza, coordenar Recife 390. Eu tenho aprovado aqui o 350, copia? Positivo. Autorizado, Salvador Recife, via para o ISC 58, nível de voo 350. Sai da Puca, transição Caju, decola pistão no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5144 e o controle Salvador 120 decimal 8. 350 Recife, reparo isso, 58, e a aerovia Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 5144 no transponder, 208 controle 6312. Correto, é pós-pronto, 6312. Pois será, 312. China 6311, identifica a chegada Ponfe, desça para 4 mil pés, ajuste metrize. Azul 4299, coordenação aqui para o solo, reporte táxi. Salvador, bom dia, Alcântara 1360. 12, Gol 1960. Autorizado para o Gol 1960, condições de design, tem condições de primeiro próprio do ILS, tem que chegar. Negativo, mantém a chegada. Gente, né, mas é bom 1960. Porta do plano, Opelilo 1-0. Edmap, após direto ao Wake, após direto Mia, Mike India Alpha, após up do voo 44. O nível de voo é o 340, saída Tael, Leda, após Leda Bridge. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5153 e o controle em Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nova plano de voo, apesando 190, EMAP, ao IC, e apesando 44. Nível 340, saída da EL, transição unida, pós-vida, FIC. Decola pista 10, primeira curva pela direita. 5153, transponder 120, decimal 8, controle, 3663. Correto, 3663, reporte pronto no 01. Reporte alta, pode confirmar a temperatura atual? Confira. Só pode me confirmar a temperatura atual? Temperatura 31 graus. O assista ainda informa a temperatura de 28, né? 20 graus, uma informação e ajustar aqui o atismo. Muito obrigado. Táxi 4299, 115 a bordo, 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1862 com 1012 no altímetro, boa viagem, Azul 4299. 1012, pátio Índia, ponto de espera 1826, Azul 4299, obrigado, bom dia. Cuidado, se não reporte táxi, seu direct no Zulu. Torre Salvador 4299 Azul, pronto, espera o 90 pontos. Azul 4299, a linha decola, pista 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. A linha decola, Azul 4299. Juliette, estamos no voo. Ciente, Branco e Luiz, que reporte rotatória, o avião está no campo. O 1960 estabilizado, campo aberto. 1960, complete LS Expression, torre 1-1895, bom dia, bom pouso. 295, boa. Salvador, Oceano 6312, pronto para posicionamento, posicionamento. Puxa, 6312. A gente só puxa 10, que em coordenação com o pessoal, após a passagem de tráfego a Caldão, Charlie 402, reporte táxi. Após a passagem, a Calda está autorizando a entrada da vontade. Cidade de boa proa na posição dura. Meia 3 do nono. Sobre preparação para final do procedimento de areia sexo, mantenha a proa 200, desça a 2 mil pés, limite desta proa é o curso localizador. Se falhar as comunicações, intercept nesta, complete areia sexo e reporte estabilizado. Número 6012, escuta. 3299, decolou 59, controle no 08. 08, obrigado. Controle Salvador. Bom dia, Azul 4299. Bom dia, 4299, contato radar, Subal 340, saída da El. Contato radar, da El 340, 4299. O 1960 na escuta? O 1960 chama a torre 186, pista da livre, livre pouso, vento 095 com 11. Bom, 1960, está prosseguindo para o pouso. Livre pouso, 100 graus com 169, Bull. Livre pouso, 1960. Já que estamos no pronto, ali mantém o 0. 639, reduzente cada 1809. Reduzindo para 1980, 639. Zero no solo 00, livre à direita no 219. Livre à direita 19, bom, 1960. Solo Salvador, o Rio 98111, tá no baixo de carga. Para acionamento na posição e posterior pushback. Faria acionamento na posição, pode procurar o pushback Rio 989. Reportar para o pushback Rio 989, grato. Olá, bom dia, com 1960, de Drobeline. 1960, para seguir via Alfa, manter a posição antes da Juliette. Livre via Alfa, manter a posição da Juliette. Paulo, 3304. 3304, prossiga. Autorização Brasília, por gentileza, informação Juliette. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, veio peso 1-7. Decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, após elefa. 1-208, controle, 5-1-45, transponder. Bate terceira milha. 3304, autorizado 360 para Brasília, via Upper Zulu 17, primeira curva à direita após a decolagem da cabeceira no zero, saída arbor, contradição elefa, o controle operando 120 decimal 8 e o transponder 5141. 5145, transponder. 5145. Resposta para estacionamento, são 3304. Zarata, 3304. Salvador, bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu na Momo. Bom dia, Juliette, Tango Zulu, sobe mantém 1-0-0, tá livre da restrição na subida, reposte de velado. Confirme, tá livre da restrição, 3000? Livre. Reportará nivelado uma centena, livre da restrição, a Juliette, Tango Zulu. Antes da Juliette, abaixo para ingresso. Aguardando, bom, 1-9-0. Para o táxi, estaciona 6312. Temos 139 a bordo, número 3 para o Senar Natal. Poderia confirmar a autonomia? Autonomia 325 para o Senar Natal. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto esperador no 0, torre 1186, quem negar 1012, boa viagem. 26, ponto externa, 1012, de Alfa, quero. Gol 1160, após a passagem da aeronave da Avianca, no autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Após a passagem da Avianca, está livre, portão 06, gol 1160. O Rio 9811 para o pushback. Alda 17, bravo aqui, Luiz. Autorizado pushback, Rio 9811, chama para o táxi. Chamar para o táxi, chama 9811. Alô, Salvador, livre pouso, tá baixado e travado, sinal de 3, milhas e meio, homem, 6. Diz que após completar o 360 é autorizado para seguir com a final da 17, Bravo Kilusk. Que é o Delta, aguarde para a Copa, número 2 na Copa. Vento de 080 graus com 17 nós, Bravo Kilusk. Afirmativo, Bravo Kilusk, que após a interceptar a 1-7, autorizado curvar à direita para ingresso na perna do vento da 1-0, Bravo Kilusk. Baixa a sensação, curvar à direita para a perna do vento da 1-0. Azul 4299, centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 25, com Recife, 429, obrigado. Graças, minha 3, último tempo, quanto espera? Pode, minha 3, não. papapá, Mike Eco Delta, critério do comandante. Paulo, tô 3304, pushback, acionamento, posição 10. Aliás, posição 8. 3-1-1, no solo 06, libere pista pela direita, solo 1-2-1-2-9, agilize manobras. Livrar pela direita, solo 1-2-1-9, confirme, instrumento 3-1-1. Afirmativo 1-2-1-9. 2-1-9, muito obrigado. Gráfico logístico da presença autorizada do Girabase, resposta nacional do chefe cancelado, gráfico logístico. Seguimento correto, chefe de série, acionamento push, TP 5221. Solo Salvador, ponte, acionamento 19. Leme 311, trilhado táxi via Alfa, chamante da Juliette. Táxi via Alfa, chamante da Juliette, 311. Paulo Rio 9811, está com 3 a bordo, 2h52 de autonomia, alternando Teresina, próximo táxi. Na curta? Paulo Rio 6312. Após o pouso aeronave na curta, autorizado olhar e manter pista 06312. Após a aeronave na curta, nem mantém a pista 6312. Autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 286, Rio 9819. Mike Alco Delta, copia? Juliette, Oceaner 6319. Pista pela direita, chame solo 1-2-1-9, Bravo Luiz. 7200 da Rio, autorizado o ingresso no pátio 1 no portão 5. Afirmativo, após a 727 da Rio, está autorizado o ingresso no pátio 1 para o portão de número 5, Oceaner 319. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, no 5 nós. Entre livre decolagem, pistão 10, acionamento 392. Torre Salvador, bom dia, 981, ponto de espera, pistão 0, pronto. 981, após o início da corrida do Aral da Bianca, está autorizado a alinhar e manter pistão 0. Após o início da corrida da aeronave da Bianca, autorizado a alinhar e manter pista 10, Rio 9819. Pátio 1, Índia Alfa, 108.6, ponte espera da 10, está 3304. Sabatão Bravo Kilo Whisky, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Bravo Kilo Whisky, mantém a posição. Tá 3663, aguarde para acionamento push. Bravo, Kilo Whisky, autorizado ingresso na Taxiway Juliette. Chame-no através do portão 6 para ingresso na Lima. Controle, autoriza Aracaju, 6312. Autoriza o Jamo inicialmente, 6312. Jamo. O número 10, rota direta, decolagem da pista 17, pós-decolagem curva direita, corredor Axé, transponder 0125, frequência do controle 120.8. Após a rolagem da aeronave do Rio, alinha e mantém vista 1-0. Então, autorizado alinhar e mantém 1-0, 3304. Aqui é Codeto, libera sinal repostado. 3859, bom dia, senhor, identificação desse a 4.000 pés. Vigilância, chegada bom, reajuste no 0-2. Autorizado, ingresso Taxiway Lima, reporte para ingresso. Salvador 3522, ano para pushback acionamento. E Bonf está livre das restrições de velocidade, o 3859. Acionamento pushback. Livre e informada para o táxi. Então 3663, autorizado acionamento pushback, chame para o táxi. Nove oito nono, decolou 4, controle 1208, boa viagem. 1208, bom dia. Doutor Salvador, muito bom dia, o Rio 9891. Meu Rio 9891. Afirmativo. Bom dia, contato radar, só que mantém 310, saída bomba, 9891. 9891. Pesado ingresso, pode pronto, Eco Delta. Para 03, bom dia, sem identificação, desse é o nível de voo 050, vigilância e chegada à maré. Vai, muito tempo sem aguardar, temos um helicóptero agora para decolar, guardistas para ingresso na taxi. 304, autorizado decolagem, pista 10, vento uma centena, 15 nós. Ok, iniciando, está 3304. Aguarde. Tipo 020. Direto para ti, 989. Muito obrigado, direto para ti. Gente, trip 5221, autoridade táxi pátio 3, pátio 1 no Índia Alfa, vai seguir um Airbus da TAM. O ponto de espera da pista 90, lá chama na torre em 1 no 8, altímetro 90, 12. para 03, foi na proa de duna, desça 2.000 pés, livre de restrições de velocidade, ajuste 1.0.1.2. Duna 2.000 pés, 1.012 no ajuste. Controle, San 3304 decolou, arbora. 3304, bom dia, contato radar, só 360, saída arbor. E 360, Arbor, San 3304. Dia no 630, acione identificação, desse é o nível de voo 050, qual a sua velocidade indicada? Reduza 250 nota, seguindo Brasília, da Força Aérea Brasileira, está 17 milhas à sua frente, ok? Direto Zulu. A 3663, confirme POB e alternativo. 1-2-5, gente, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto espera, pista 1-0. A chamar a torre 1-8, sinal 6, altimetro 1-0-1-2. Só mantenha no 1500 pés com condições visuais, reporta livrando a CTR, Mike Eco Delta. Autorizado no 1500, direto lá na Rio, Mike Eco Delta, apontando a nossa CTR. Xander 6312, Centro Recife, 126, décima 85, bom dia, bom voo. 2685, 6312. Salvador, Oceano 3859, o código de voar direto da posição Duna. Negativo, comandante, é o número 2 na aproximação, está seguindo em breve 120 da Força Aérea Brasileira, mantém o perfil da chegada, ok? Muito na 3663, autorizado ali a decolar pista 1-0, vento 080 graus, 15 nós. E o 989, eu chamo Centro Recife, 126-85, com roubo. Tango Eco Delta Fox, eu sigo para o Fala. Tango Eco Delta Fox, confirme a parte que se encontra a pista que decola. Sente, Papatango Eco Delta Fox, copia. Papatango Eco Delta Fox, Salvador para Cipó, nível 075, decola, se afasta na radial 340 de Salvador, decola da pista 17 com curva esquerda, corredor forte, restrito a princípio a 1.000 pés, transponder 5147, frequência do controle 120 de São Paulo. Delta Fox, sente. 3304, Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Copiado, 1260, 1288, então 3304, obrigado. Obrigado, 2028. Eco Delta Fox para acionamento e táxi, chame torre em 1-9, sinal 6. 09. 630, limite desta proa é o QD Mike 1-0 do NDB Simbra. 3859, detalação para sequenciamento, curva direita. Direita até a proa 240, limite ao curso localizador, aguarde uma curva esquerda para interceptar. Reduz a indicada. 209. Direita para 240 até o estado do curso do LOC e reduz para 2009, tá? 3859. 3859 reautorizado a 3.000 pés, ajuste 1012. 3012, gente, tá? 3859. Bom dia, tá? 3663, tá? 3663, bom dia, contato radar, sobe nível 340, conforme autorizado. Ok, autoriza da El ou Leda? Leda. Leda, obrigado. O Gol no 630 reautorizado a 4.000 pés, ajuste de altímetro no 012. É que a Delta confirma o seu estimado de pouso. Uno 236, copiado grato, sequência livre para coordenação própria, bom voo até o regresso. A 3859 para o localizador, curva esquerda, proa 1045, reposto estabilizado. Procedimento 45, acusaremos o TAM 3859. Gol 630, redução 1909, desce 3.000 pés agora, ajuste 1012, permanece. Vai seguir Airbus 320 da TAM, está na sua posição de 1 hora 13 milhas. Tenente Juliette Tango Zulu, mantendo as condições visuais. Voe na proa do destino, chame Recife. 125, decimal 45. Alterna 126, decimal 85. Bom dia, bom voo. e uma centena com 5. Nós temos condições de decolar da pista 35? Pista 3859-2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado andando então X-Ray, acusaremos estabilizado na 3859. 3859, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo. Guará 03, complete a aproximação com a torre em 1118, decimal, meia dúzia. 2186, Guará 03, obrigado. Controle Salvador, 35221. 35221, contato radar na decolagem. Sobe 200, sai da arba. 200, sai da arba. Possibilidade de liberar da restrição? Livre da restrição. Gente. Gol no 630, reduz a 1709. Oi, Salvador, bom dia. Agora 03, habilitado, na capital da cara. Mas é 03, que negar no 012, você pode baixar ele travado. Tá baixado e travado, agora 03, habilitado de 2. Autorizado, pouso pistão no 0, vento 090 graus, 17 nós, o Guará 03. Ele pouso, tá preciso. O 630, prossegue na descida pelo glide se desejar, reduz para a velocidade de aproximação, Airbus 320, agora meia dúzia de milhas à sua frente. E na escuta? Na escuta, agora 03. Poderia confirmar se o senhor já entrou em contato com operações militares? Afirmativo, fez contato há 30 minutos, agora 03. Sim. Atenção, meu tempo sem aguardar para decolagem, temos uma sequência de tráfego para pouso na 10 agora. Meu tempo sem aguarde, o eco da Fox. Quem vai passar dona, estabilizador no lock, o TAM 3859. Completa a aproximação, chame torre, 118, bom, 1186, bom dia, bom pouso. 86, bom dia, muito obrigado. Agora 03. Prossiga agora. Informa que tem presença de Urubu na final. Com papai do hoje, né? Presença de Urubu na final. Gente. Ressaltador, muito bom dia. Seu TAM 3859 está na ILS. Passa dura no momento. Vai estar da pista. 3859, que negando 012. Cheque trem, agora de pista livre 3859. Acusarei trem mais chegado. Da Fox, condições de decolagem 5 autorizadas? Pense agora as instruções para decolagem, então é com o Data Fox. Da Fox, a quase aeronave livre ao eixo, que está no curso final, autorizado a decolagem em pista 17, com a pista 35, vento 080 graus, 169, é o Data Fox. Passou, agora está no embarcado, botão 3859. Sim, 3859, continua a aproximação, agora de pista livre, forma agora um papafa 3-1 de comando da 35, não vai interferir com sua aproximação. Certo, aguardando. Agora 03 no solo, os 3-1, libere pista pela direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9, agilize manobras, Guará 03. Matheus, está agilizando, agora direita, solo 2-1-9, Guará 03. Foco Delta Fox, decolou aos 32, vai curvar agora à direita, chamar o controle 1208, o Eco Delta Fox. Vou lá na direita 1208, Eco Delta Fox. Afirmativo, agora 03, autoridade do táxi via Alfa, reporte para ingresso, né? Autoridade do táxi via Alfa, Delta, reporte para cruzamento da pista. 15. Afirmativo, 90 com 15. Pode repouso na pista 10 para o TAM 385, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Gondor 630, uma mini meia de externo, baixado travado. 630, que negando 012, continua aproximação, cheque trem, aguarde pista livre aí, 630. Baixado travado, 1012, aguardando. Trulhos, nível autorizado 360. Rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive. Decola da pista 10, após decolagem curva direita, saída da EL, Leda Bridge. Transponder 5175, frequência do controle 120, cima 8. Autorizado o aeroporto de Guarulhos, nível de voo 360. Conforme rota, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Após uma posição 3, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, após Bridge. 1-7-5 no transponder e 1-2-0 da cima 8 ao controle. Oceaner 63, 1-1. Cotejamento correto, chame para acionamento e puxa, Oceaner 63, 1-1. Vai lá para acionamento e puxa, 63, 1-1. Para 03, para cruzamento da pista 1-0-2-8, chame torre em 1-8, decimal 6. Deixa eu manter a posição e aguardar para cruzar agora 03. 3859, solo 34, libere pista pela direita, solo 12 no 9, agilize manobra 3859. Direita da 3859. Duas milhas, voo no 630. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 69, no 630. Pouso autorizado, 630. Solo Salvador, livrou TAM 3859, bom dia. TAM 3859, autorizado táxi via Alfa, chamante da Juliette.